domingo e segunda-feira. Oh, oh, oh. É pop na veia. Sexta, sábado, domingo e segunda-feira. Que papo é esse? O pop toca qualquer dia da semana, bro! É pop! Fazer a águia é só juntar duas mãozinhas. Saiu no Jornal Nacional que o show do pop agora é profissional. Já inventaram até dancinha. Pra fazer a águia é só juntar duas mãozinhas. Vai voar, vai voar, família vai endoidar. DJ Zélio e Juninho, respeitados no Pará. Oh, oh, oh. É pop na veia. Sexta, sábado, domingo. Fazer a águia é só juntar duas mãozinhas. Saiu no Jornal Nacional que o show do pop agora é profissional. Já inventaram até dancinha. Pra fazer a águia é só juntar duas mãozinhas.